pelejar contra Golias, o incircunciso inimigo de Israel. Quem viu Davi, aquele jovem tão franzino, a enfrentar um brutamontes tão cruel? Olhando as coisas pelo lado material, jamais Davi teria chance de escapar, porque Golias era um forte guerreiro. Porém Davi tinha um Deus pra confiar. Temendo a derrota de Davi, lhe ofereceu as armaduras de lutar. Davi, vestindo aquela roupa tão pesada, ficou sem jeito e não conseguiu caminhar. Agradeceu a gentileza de Saul, pegou sua funda e 5 pedras que escolheu. Saiu correndo rumo ao campo de batalha, encontrar com um gigante filisteu. Quando Golias viu Davi se aproximando, ficou furioso e começou a blasfemar. Será que não existe homem em Israel para que mandem um menino me enfrentar? Não sou um cão para que venha a mim com paus. Hoje darei sua carne às aves do céu. Davi lhe disse: vens com a espada, lança e escudo, eu vou a ti em nome do Deus de Israel. Esse duelo durou frações de segundos. Davi feriu o comandante filisteu com uma pedra bem certeira em sua fronte. Golias caiu e ali mesmo pereceu. E o exército inimigo retirou-se, e Israel venceu em nome do Senhor. Davi levou a cabeça de Golias como troféu pela vitória que ganhou.